todas, isto é Cando Volve o Gato. Paco no novo ao micro e selección musical. Rematamos o ano, ou o comezades, con esta fermosa canción. Xuntáronse Brasi Carrapa, Antía Muiño e Mondra para interpretar esta Oliveira Ardendo, unha homenaxe a Berrogueto e un recordo para o sufrimento do pobo palestino, con un deseso esperanzador. Tamén é novo o EP de Xacal que remata con Soufa, a canción que dá o nome ao disco, que é unha reedición dun tema desaparecido do catálogo e que volve enriquecido cos coros de Ruth Abramovic. Rock and roll, las mejores están todas. sofa. Luego pongo aquí una y otra noche que te está agarrando, mira cómo estopa. Como novidades, poucas hai nesta época, por iso a prensa e radios especializadas se enchen de listas do mellor do ano. Nos imos intentar un bo programa cheo de cousas belas, deste ano ou de outros. Agora imos con outro dos meus favoritos, Cardo Rosso e a súa Ervillas de Chá. Thank you. cidreira que estás na varanda. Quanto mais te rego, mais partes para a banda. Quanto mais te rego, mais partes para a banda. Mais partes para a banda, mais partes para o ar. Mais partes para a banda, mais partes para o ar. Oh, erva cidreira, hei de te arrancar. Oh, erva cidreira, hei de te arrancar. Oh, erva cidreira que estás no jardim. Estás no jardim. Quanto mais te rego, mais partes para mim. Quanto mais te rego, mais partes para mim. Imos agora com Lucía Fumero e o seu álbum Folclore. Lo que sabéis es que me gusta este Dreamer's Day. The summer had begun. She took you by the hand and ran. She took you up the hills. She kissed your pretty face and sighed. She sang a yellow song. You said she was a yellow bird. How are you gonna tell her that you are a yellow snake? And we say it was a dream. We say it was light is just not quite the same. running down your dreams. seguindo por la senda do folclore, imos para outro lado, con Verde Prato, esta Bihot Iraulzaileak. Cambiamos de senda con Har Alonso e esta peza súa, Millions of Other Suns. Thank you. das noticias do ano foi, sen dúbida, o álbum Luz de Rosalía. E aínda que eu non comulgue coas súas crenzas, a min me parece musicalmente fabuloso, sobre todo vindo de onde ven, mio Cristo piange diamanti. Se l'uragano più bello che io abbia mai visto. Il migliore dei dolmen si alzerebbe per te. Fai tremare la terra e si innalzi al tuo fianco, ma quando non riuscirà ad elevarsi sei perfetti, agenti del caos, ci smontiamo come i miti, mio re dell'anarchia, mio astro imprudente, preferito quando piangi, raccogli le tue lacrime e bagna la tua fronte, qualunque sia. Piange diamante, piange, piange diamante, mio Cristo in diamante, ti porto sempre, sempre, ti porto sempre. Che entrambi abbiamo macchia e nessuno dei due può sfuggire di l'altro, c'è sempre qualcosa di te che ancora non so, come il lato nascosto della luna, una voltas velato, so que non lo dimenticherò. Quanti pugni ti hanno dato che avrebbero dovuto essere abbracci, e quanti abbracci hai dato che avrebbero potuto essere pugni. Mio caro amico, l'amore che non si sceglie non si lascia cadere. Mio caro amico, con te la gravità è graziosa, la grazia è Cristo in diamante, ti porto sempre, sempre, ti porto sempre, ti porto sempre, sempre. E xa dixen que falar de a beleza da Antía Muíño pareceme unha redundancia, e que eu trate de explicarlo unha incongruencia. Yeah. sábado pasado na cantina do Centro Goianés de Tomiño, onde sempre encontra boa música, actuaba a cantante compostelá Paloma Paloma, que non coñecía, e da que só encontrei esta mostera. Axudar co voso micromecenago a edición do disco do proxecto Traspielas de Xu Garrido, un disco que estou deseando ter. De momento só hai dous vídeos. Un é esta jota de Traspielas. Thank you. mas é no meio da rua. A noite que a ele não voe, não me canta só ni lua. Ai, alala, ai, alala, ai, alala, ai, alala. Canta conmigo, viva quien conmigo canta, viva quien canta conmigo, ama y la miña garganta. Ay, alala, ay, alala, ay, alala, ay, alala. Que no era tan justo, también ti meu queridinho, no era tanto que busco. Mellor das listas de fin do ano é repasar por ver se pasaches algo polo alto. E para min, un amateur, normalmente é moito. Acabo de ver o álbum Doga, da argentina Juana Molina, da que escoitamos Uno es árbol. Ah! Buscabulla é a parella musical e vital de Raquel Berrios e Luis del Valle, formada dende que se encontraron en Brooklyn. Este ano publicaron o álbum chamado Se Amaba Así, do que escoitamos El Camino. Para este mes de xaneiro teremos outro documental sobre David Bowie, El Último Acto, e hoxe, de Bowie, aquí imos cunha das miñas favoritas, e non moito escoitadas, Five Years. Mother sighing, news had just come over, we had 5 years left crying. News guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet, then I knew was not lying. I heard telephones, opera house, favorite perfect melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse, it had no room to spare. I had to cram so many things to store everything in there. And all the fat, skinny people. And all the tall, short people. And all the nobody people. And all the somebody people. I never thought I'd need so many people. Girl my age went off ahead, hit some tiny children. If the black hadn't pulled her off, I think she would have killed them. A soldier with a broken arm pitched his stare to the wheels of a Cadillac. Cop knelt and kissed the feet of a priest, and the queer threw up the sight of that. I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in the song. And it was cold and it rained, so I felt like an actor. And I thought, para febreiro estrean un filme biopic de Franco Battiato. Comprenderes que eu xa estou esperando, mentres escoitemos esta Nómade. Che cercano gli angoli della tranquillità, nelle nebbie del nord e nei tumulti delle civiltà, tra i chiariscuri e la monotonia dei giorni che passano. Camminatore che vai cercando la pace al crepuscolo, la troverai. La troverai. alla fine della strada. Lungo il transito dell'apparente dualità, la pioggia di settembre risveglia i vuoti della mia stanza e i lamenti della solitudine si prolungano. Come uno straniero non sento legami di sentimento e me ne andrò. Cerca di ospitalità nei villaggi assolati e nei bassi fondi dell'immensità, e si addormentano sopra i guanciali della terra. Forestiero che cerchi la dimensione insondabile, la troverà. Fuori città, alla fine della strada. Tomando prestada a música de Radio Cidade de São Paulo, como fixeron eles coa música de Chic. Feliz ano novo, ratiñas. É hora de viver, tá na hora de gritar. O ano novo já chegou e tudo que é ruim o ano velho já levou. Ano novo, ano novo, feliz ano novo. Ano novo, ano novo, feliz ano novo. Novo mé, feliz ano novo, seu menino. Aqui de volta pra dizer que o ano novo já chegou. É tempo de esperança e de boa vibração. É hora de fazer o que manda o coração. E a turma da cidade continua com você. Alegria, o papo, a música e muita informação. Alô Ivan, Paulo Martins, Sérgio Luiz e Sandoval.